Mas um está ligado ao outro, né? Está, exatamente. Mas, um complementa o outro. Sim, de fato. O paradigma está mesmo aí. As necessidades da população são educação, são trabalho, são comida, tudo isso. O setor privado, com o desenvolvimento que ele pode fomentar, ele consegue trazer tudo isso. Também pode ser por ajuda do Estado. O Estado aqui está muito rico. Aí está. Eu sou de uma tendência completamente contrária ao Estado interferir muito nas situações. Eu acredito no poder do privado. Tudo que você coloca na mão do Estado demora e é ineficiente, né? Mesmo nas economias mais ricas a gente percebe isso. Agora, criar política é o grande poder dele. Para mim, Estado tem que levar infraestrutura, fomentar segurança, saúde e educação. O resto solta para quem tem ambição de fazer, libera para quem tem ambição. Por que o comunismo não deu certo? Porque não fomentou ambição no, na cabeça das pessoas. O que a gente vê muitas vezes aqui é intervenção demais do Estado. Em Angola? Em Angola. Eu dou o exemplo da própria cidade do Quilamba. Tudo bem que foi, o Quilamba foi uma coisa política. Tinha que fazer para falar, saímos da guerra, olha aqui como a gente tem capacidade. Tinha que fazer, mas será que aqueles 5 bilhões e 400 milhões de dólares convertido em infraestrutura não ia dar casa para muito mais gente? Eu fico meio assim, é claro que eu nunca vou falar isso em público, eu vou falar, o Quilamba tinha que ser. Mas não faça o próximo Quilamba. Leve infraestrutura, água é saúde, energia precisa, saúde, pós-saúde precisa, polícia precisa. Leve isso aí, solte na mão do privado e fala, pronto, meu amigo, a água e a luz pararam na porta do teu terreno. Agora, você cria desenvolvimento aí, senão eu vou tirar ele de você. Eu sou dessa política. O Estado é rico, mas por que que aprendi muito com Singapura sem ter ido lá? Por que que lá, em São Paulo, adotaram nas favelas, que aqui são os Mussecs, Projeto Singapura? Faziam o quê? Faziam prédios. E Projeto Singapura eu nunca entendi por quê. As construções mais simples lá são todas em prédios também. Pela falta de terreno e por quê? Levar a infraestrutura é muito caro. As casas do Quilamba não são as adaptadas para o angolano, mas se quiser atender o maior número de pessoas no menor prazo possível, é verticalizar. Sim. Eu não gosto. Eu não aprovo. Mas em termos de solução versus rapidez, né, em termos de problema, a dicotomia problema, solução, como é que nós vamos? É verticalização. Então, por quê? Porque justamente levar infraestrutura é muito caro. Você citou aí o prédio do INE. Foi inaugurado agora, hein? E o trabalho que eles estão a fazer lá, eu conheço o Seita, o trabalho que eles estão a fazer lá é invejável. Só vou dar um exemplo. O nosso certificado estatístico, que a gente vai lá e tem que renovar todo ano, hoje em dia não chega por e-mail. Quando o e-mail chegou no meu computador, eu não acreditei, mandei um SMS para ele, falei, pô, parabéns, ele não sabe nem quem sou eu, né? Eu falei, poxa, parabéns, que... Então, o trabalho, e é um setor estratégico, o mundo está de olho no estudo que o INE vai produzir. O censo. O mundo está de olho, porque Angola hoje em dia é o centro, então, em termos de INE, tenho certeza, está vazio, mas... Até as aulas vão parar para os estudantes poderem trabalhar no censo. Eu falei, mas por que a escola vai parar no censo? Porque a maioria dos estudantes vai estar a trabalhar no censo. Quer dizer, tem que ser. É um trabalho seríssimo que eles vão fazer. Mas, voltando ao tema principal, acho isso. O Estado tem sim que intervir nas coisas estruturantes e pegar o dinheiro do privado, pegar... Né? Fazer o dinheiro do privado, aquele que está sentado em 200 milhões de dólares, gerar riqueza no país. Porque se ele for suprir, tem um exemplo que a gente não pode dar, que é assim. Luanda tem estima-se 6 milhões de habitantes. Se colocarmos 6 pessoas por família, 1 milhão de famílias. Se colocarmos que 10% tem casa, 900 mil famílias não tem casa. Ah, não, mas já atendeu uma parte, 20 mil lá no Quilamba. Ah, desculpa, 880 mil famílias não tem casa. A 50 mil dólares, que não tem essa casa, porque 50 dólares o metro é o preço do lote urbanizado. 50 dólares o metro. Portanto, um lote de 300 metros custa 15 mil dólares urbanizado. Agora vou pôr a casa em cima. 880 mil famílias precisam de 50 mil dólares para comprar essa casa que não existe, porque não dá para fazer por 50 mil. Mas vamos lá. Vamos deixar barato. Quanto de dinheiro Angola precisa para Luanda? Para fazer 880 mil. Para Luanda. Então, meu amigo, não tem outra hipótese. O dinheiro do privado tem que entrar. O dinheiro do privado tem que estar protegido e tem que dar lucro. Nós estamos a falar aqui de um problema para resolver em 30 anos, 40 anos. Se o custo médio de construir uma casa é 55 mil, as casas no Quilamba estavam a vender por volta de 100 mil. A mais barata era 65 mil. 70. Essa aqui é a margem de lucro para os privados e para o Estado também. O Estado... Não, o Estado lá tem todo dinheiro. Okay. Não, mas aquilo foi subsidiado, porque o custo da construção do CITIC é de 110 mil dólares por apartamento. Custo médio por apartamento com o projeto acabado foi 110 mil dólares. Foi por causa disso que o preço de venda foi lançado. Foi é por isso que o preço de venda inicial foi aquele que gerou aquele... Mas aquilo lá é de se entender, sabe por quê? Angola precisava mostrar para o mundo que é um país confiável e que estava numa... Tem veja que todo líder de Estado que chegou aqui era obrigado a ir lá. Obrigado. Né? Era convidado. Não é? E tem que mostrar mesmo. Tem que ser assim. Tem que falar, olha, está aqui o porquê. Assim como o Lula mostrou para o mundo que pobreza é um mau negócio, é melhor subir a população de classe social, pobreza é um mau negócio para o Estado. É péssimo. E para o mundo, em termos de aparência, isso também é ruim. O governo angolano mostrou para a África que desenvolver é melhor do que fazer guerra. Dá mais dinheiro. Dá muito mais dinheiro desenvolver o país do que fazer guerra. Mas muito mais dinheiro. Então Angola hoje é um exemplo para a África. E é por isso que muito líder africano vem aqui beber do conhecimento do Eduardo Santos. Como a gente já vê hoje em dia. Agora há pouco a presidente da... Centro saiu com 10 milhões de dólares. Só para a segurança social. Eu sei que os colegas querem terminar aqui, mas uma coisa que não é uma conclusão, mas é uma observação que eu quero tomar no fim. Vários colegas, o Kleiber, o Joel e também o Joaquim, mencionou como uma das recomendações para o papel do Estado de subsidiar uma parte do mercado. Não, em uns países como a África do Sul, parece que o subsídio para habitação social deu resultados em construir milhões. Hein? Mas quando olhamos para os subsídios em Angola, podemos ver que todos os subsídios agora, até os gastos principais em termos de habitação, foi para esta camada do mercado. Hein? E eu acho que isto é uma norma que pode observar em muitos países africanos, e não só africanos, em muitos países no mundo. Hein? Quando há subsídios, os que têm mais poder político, os que têm mais vozes, são os que capturaram os subsídios. So, os subsídios para a habitação cá em Angola foram para a camada da população, principalmente funcionários do Estado, mas não os funcionários de base, mas para os funcionários senhores, hein? Que conseguiram arranjar apartamentos em Quilamba e nos outros centralidades. Este projeto não foi só subsidiado pelo investimento no início da construção. Uma segunda vez foi subsidiado no, nos subsídios para obter empréstimos através do SONIP, através do, do, dos programas do, do, dos rendas subsidiadas. Então, o Estado, em cima disso, foi obrigado a cortar os preços do, destas construções pela mais ou menos 40%. É mais um subsídio. Então, estes projetos de centralidade gastaram quase todo o investimento habitacional nos últimos 5 anos, desde o lançamento do programa em 2008. Este sector quase não recebeu nada, e parece que o Kleiber pode verificar que parece que o sector privado beneficiou em termos de construção, mas não em termos dos subsídios para financiamento. Então, eu acho que, para mim, este slide é a história hoje. Será importante. O David mencionou que nos últimos meses de 2013 houve muitas discussões na imprensa. O ministro do urbanismo, etc., está a começar a olhar para este sector do, do autoconstrução e habitação de baixo custo. Só vamos ver no ano que vem ou no fim deste ano se esta estrutura do fluxo dos investimentos vai mudar. Como o Kleber disse no início, é a pena que não tivemos o diretor do Instituto de Habitação cá conosco para responder e também ouvir os desafios dos atores no mercado. Mas eu não sei se eu quero parar aqui, eu não sei se podemos concluir, mas o que vamos fazer é lançar este debate, esta informação no nosso site, e temos esperança que através de parceria com CHHF e nós podemos alargar o ciclo de pesquisas e a informação no sector, e vamos estar consigo para discutir isso do pormenor. Obrigado.